Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Viva, bom dia. Bom dia, Crisália. Bom dia, estimados ouvintes. Quinzenalmente, aqui estamos. Aqui estamos, a coincidir hoje com o dia de São Martinho, não é? Parece que escolhe sempre as datas para vir. É verdade, é verdade. Deve ser por causa da jerupiga. É. Ou das castanhas. Ou de provar o vinho novo. É verdade, é verdade. Tradições que ainda se vão mantendo, não é? Pois, e é bom que se mantenham. Pois é, Crisália. E falando em tradições, não é? Não tanto para as gerações mais envelhecidas, mas também com as novas gerações que já se vão habituando às tecnologias, não é? Nascem já com um telemóvel na mão. É, já nascem. Aquilo, portanto, deve-se transmitir, não é? Os pais, principalmente a mãe, a criança está ainda no útero, não é? E a mãe, porque dizem que a criança que sente tudo, não é? Que também aprende com as emoções. E houve ruídos todos que se geram cá fora. E, portanto, aquilo já existe ali assim uma aprendizagem, não é? Através da mãe. Mas aquilo que me traz hoje é que tem estado muito, principalmente a semana passada, foi notícia, não é? Em que se falou tanto das tecnologias e coincidiu estar à conversa com pessoas mais sábias do que eu, porque a vida traz isso, não é? E a resposta que se ouve é assim: isso é para os mais novos. Não é? E aquilo que é hoje em dia, com esta preocupação que existe de integrar as pessoas, de colocar as pessoas a falarem uns com os outros, com as distâncias, porque o próprio conceito de família já não é igual, não é? Hoje em dia já não se tem o trabalho na mesma área que os pais, já não se têm os trabalhos à porta de casa, muitas vezes as pessoas estão distanciadas por quilómetros, por um continente, por um oceano, não é? E foram-se desenvolvendo, a tecnologia trouxe estas coisas boas, de permitir que as pessoas estivessem mais próximas, não é? E uma vez que muitas vezes o grande problema está no isolamento e na solidão que as pessoas idosas sentem, estas tecnologias vêm trazer uma mais-valia. E não só. Porquê? Porque tem-se estado a desenvolver aplicações que se colocam no telemóvel através da lojinha do Android, não é? Da Play Store. Pronto, isto depois é difícil. Nós estamos a pensar nos nomes que vamos aprendendo em estrangeiro, não é? E depois arranjar não um há, termo. Não há tradução. Arranjar um termo para português é complicado. E então, nesta loja, nós conseguimos ir lá e, na pesquisa, colocar aquilo que temos interesse, não é? E podemos colocar aplicações para séniores, aplicações para idosos, e vão-nos aparecendo uma série de aplicações que nós podemos fazer o download para o nosso, ou baixá-las para o nosso telemóvel, e que são uma mais-valia, são uma ferramenta diária, como, por exemplo, termos uma aplicação que nos relembra a hora de tomar a medicação, uma aplicação que nos relembra para beber água, uma aplicação que permite fazermos o apontamento da glicémia durante o dia, da pressão arterial, não é? A Universidade de Évora apresentou, a semana passada, creio, um programa desses que está em estudo juntamente com a Universidade da Extremadura, precisamente para a toma de medicamentos. É uma aplicação que está a Sim. ser trabalhada. Nós temos aplicações que existem em inglês, porque a internet chegou muito mais depressa aos Estados Unidos do que propriamente à Europa, não é? A Portugal, não é? E eles têm aplicações muito boas. Mas se nós juntarmos o facto de haver ainda muitas pessoas que têm dificuldade em mexer com as tecnologias, então, com algo que seja em inglês, não é? Torna-se ainda mais complicado, apesar de serem aplicações interativas e também desenvolvidas para quê? Porque um dos problemas que existem é as teclas serem muito pequeninas, não é? A letra ser pequenina, e então isso tudo já é passível. Já há telemóveis com as teclas maiores, com um botãozinho de, se a pessoa tiver o botão de COS, não é? Que a pessoa pode selecionar um, dois números, e se carregar naquele botãozinho, ele automaticamente dá um sinal para esses números e a pessoa liga para o idoso ou para a pessoa para saber o que é que se está a passar, se está tudo bem ou não. E esse é aquele telemóvel, e já está no mercado há bastante tempo, que já veio trazer uma grande revolução nesta área. E nestes, porque vai sendo difícil encontrar também telemóveis com teclado ainda, não é? Já é tudo digital, vá, mas nós conseguimos alterar isso. Conseguimos colocar as letras num tamanho maior, devido à dificuldade que se vai sentindo com o envelhecimento através dos problemas de visão que vão surgindo, não é? E, portanto, consegue-se contornar e tornar o telemóvel. Porque hoje em dia praticamente todas as pessoas têm um telemóvel, não é? Conseguir tornar que esse telemóvel também seja uma ferramenta, uma mais-valia para as pessoas de idade. Não ser só telefonar, mas ter outras aplicações que ajudam. Exato. Imenso no dia-a-dia. Mesmo através de aplicações de sopa de letras, de cartas, dominó, uma série de jogos. De jogos que existem, de cultura geral. Crisália, podemos baixar o jornal, não é? Podemos entrar no Diário do Sul e ler o jornal através da internet. Até ver televisão através do telemóvel. Era impensável aqui há uns anos. É verdade. Quando as televisões eram uns monstros, umas caixas enormes. Aquelas a é preto verdade. E branco que faziam um grande barulho. As primeiras a cores também ainda eram maiores. É verdade. E hoje em dia no telemóvel conseguimos ver tudo. Tudo, tudo. E é importante o que no meio disto tudo? É importante que haja também por parte das pessoas o interesse, não é? Em procurar ajuda, em procurar cursos para poderem mexer. Já que santos da casa não fazem milagres, porque normalmente os jovens não têm paciência para ensinar os mais velhos. É verdade, é verdade. Isto é assim, assim, assim. E despacha, está a andar. É verdade, é verdade. E, portanto, as pessoas dirigirem-se às juntas de freguesia. Às universidades séniores também ensinam. As universidades sénior. Procurar até junto de outras entidades estas tais formações ou cursos para as pessoas poderem. Porque depois também nos próprios cursos, não só aquilo que aprendem, mas ao interagirem uns com os outros, há esta. Interagir e há uma interajuda, não é? E isto tudo é benéfico para as pessoas, não é? E consultarem o Google, porque o Google, todas as coisas que nós ignoramos, chegamos ali, podemos ser às vezes enganados e mal informados, mas qualquer momento nós também somos inteligentes para ver se está bem ou se está mal e tirar dúvidas por outro lado ou com outras pessoas. Exato. Através do Google, aprender muitas coisas. As áreas de interesse da pessoa, é muito interessante ver que, porque as áreas vão evoluindo, não é? E as pessoas descobrirem as novas formas de fazer determinada coisa que vão surgindo, não é? E isto aqui assim é uma forma da pessoa manter-se entretida, é uma forma da pessoa sentir-se conectada com o mundo, não é? É uma forma da pessoa socializar e, de certa forma, mostrar também estou aqui, não é? E isto traz depois motivo de conversa. Obviamente que as redes também trazem alguns sabores, mas as pessoas têm, como a Crisália bem disse, a escola da vida, a sabedoria, a inteligência, não é? Para conseguirem separar o trigo do joio, não é? E nas redes sociais também é preciso saber aquilo que se deve colocar ou não. Claro, claro. E ter o cuidado de nunca fazer referência ao local onde a pessoa está, onde vive, a determinadas situações, porque muitas vezes se fala, não é, que nas notícias às vezes até mostram mais do que o que deviam, porque nós, por referência do local, conseguimos chegar a determinados pontos, não é? E então ter cuidado com isso. Que os assaltos a idosos que acontecem com tanta frequência, por isso, nada de colocar que está de férias aqui ou acolá. Exatamente. Isso são coisas que normalmente as pessoas colocam, muitas das vezes, sem sair do mesmo sítio, que ainda outro dia constatámos isso. Uma pessoa que tirou diversas fotografias e colocou uma para cada dia, como se estivesse a viajar. E sem Sim. ter saído de sua casa. Pronto, Exato. é só para mostrar. Criam-se histórias. Sim. Criam-se Sim. histórias, não é? Sim. E pronto, isso, obviamente que qualquer coisa que se coloque na internet vai provocar nos outros um determinado pensamento, uma forma de pensar, que muitas vezes não é a nossa intenção, não é? Mas nós não estamos livres da forma como os outros vão olhar para essa informação que nós estamos a colocar. E, Crisália, portanto, existe uma aplicação também muito interessante que foi lançada pela Organização Mundial de Saúde, que é o iCOP, que é uma aplicação não só para, portanto, para as pessoas, como para profissionais de saúde. E esta aplicação, iCOP, está em inglês, é uma pena, mas permite que se faça, a própria pessoa pode fazer uma pré-avaliação do seu estado geral de saúde. E então, a partir daí, existem sugestões do que fazer, de certa forma, elabora-se um plano geral. Porque é aquilo que nós falamos muitas vezes, nós começamos com um problema, vamos ao médico porque nos queixamos de uma dor num terminal de local. E então, nós estamos sempre à procura, porque também podemos, de certa forma, e cabe-nos a nós, pensar como é que nós chegámos ou desenvolvemos essa dor, não é? O que é que terá na causa disso? Mas quando vamos ao médico, não irmos logo com o intuito do medicamento milagroso que tira a dor, mas não trata a causa. E depois, a partir daí, se deixarmos tomar aquele medicamento, a dor volta porque continuamos a ter a causa, não é? E depois estamos desagradados porque o problema não ficou resolvido. Vamos a outro médico, o outro médico receita outro medicamento, não é? Sem olhar ao historial para trás, e chega a um determinado ponto que nós estamos ali assim que já nem sabemos o que é que temos. E estas aplicações já permitem o quê? Já permitem que a pessoa seja vista de uma forma holística, ou seja, geral. Saber qual é o seu historial de vida, não é? Tentar perceber, colocar os profissionais, os diversos profissionais à disposição e permitir que se trabalhe num todo. Porque é importante, não é? Nós, se substituirmos uma peça, se não trabalharmos o resto, porque um órgão, se estiver a funcionar mal, vai causar lesões e problemas noutros locais. E se nós resolvermos só aquela situação e não formos atrás do rasto de mal, vá, que essa situação provocou, de hoje para amanhã estamos com um problema noutro local, não é? Portanto, o ser humano tem que ser visto como um todo. E, portanto, há muitas benesses nas aplicações. É necessário, nesta população mais envelhecida, colocá-los em contacto com formação para poderem lidar e perceber como é que funciona este mundo, não é? Uma das coisas que os familiares podem fazer é mesmo, por exemplo, fazer o download destes quebra-cabeças, deste tipo, porque por aí assim nós conseguimos que as pessoas ganhem um interesse, nomeadamente em jogos que as pessoas estão habituadas, né, de jogar, como o dominó, as cartas, e através disto a pessoa vai tomando conhecimento e vai percebendo a dinâmica também do telemóvel, vai perdendo aquele receio porque pensa que aquilo é uma coisa que já não é para ele. Vai manuseando, fazendo ginástica com os dedos e com a motricidade fina, exatamente, com os neurónios vão estimulação cognitiva. Crisália, há aplicações também onde as pessoas podem baixar gratuitamente livros para ler, não é? E, portanto, é um mundo em descoberta e é um mundo que se deve explorar e dar a conhecer às pessoas para que as pessoas possam enriquecer-se e manter as suas mentes ativas, não é? Ficar em contacto quase direto, porque se pode fazer as tais videochamadas e a pessoa está a ver a pessoa no ecrã, não é? Portanto, isso permite que haja um contacto mais próximo. Portanto, estar a par das notícias, relembrar a toma dos medicamentos, a pessoa hidratar-se. Quem conseguir manusear bem consegue pagar até as suas contas através do telemóvel, não é? Obter informações, como a Crisália disse, rápidas, não é? No momento. A pessoa tem uma dúvida, chega ao Google e tem lá tudo, não é? Obviamente que temos que separar, perceber o que é informação válida e o que é informação não válida, porque há de tudo na internet, não é? E, portanto, a pessoa pode também ouvir as músicas que gosta, porque tirando estas rádios regionais, locais, as rádios nacionais passam música comercial, não é? E as pessoas, através do telemóvel, podem ouvir aquelas músicas que fizeram parte da sua história de vida. Guardar notas, lembretes, apontamentos, e podem divertir-se, não é? Podem usar essa ferramenta como uma forma também de divertir-se, de ter a mente ocupada, que é muito importante. E depois disto, a pessoa, nas áreas de interesse que vai tendo, vai pesquisando e vai querendo mais. E vai criando o quê? Objetivos. E vai projetando a vida para o futuro. E é isso que nós precisamos ter sonhos, precisamos ter interesse, precisamos de delinear objetivos, não é? Porque isso dá anos de vida e dá qualidade também. São formas simples que se vai tendo. E, por outro lado, eu sei que é difícil. E uma das coisas que me apercebo nestas aplicações, porque existem aplicações não só para a pessoa idosa, mas como para o cuidador. E dentro do cuidador existem depois fóruns que os cuidadores podem utilizar para colocar questões, para responder, a determinada pessoa está com um determinado problema e pede ajuda, e quem já passou por aqueles episódios dá a sua opinião de como resolveu a situação, e não se nota assim uma grande afluência, e consegue-se perceber porquê, não é? Porque o cuidador, né, está ocupadíssimo com a cuidar, não é? E, mas estas aplicações são muito boas, porque ajuda, nomeadamente com dicas de como organizar o tempo. Porque o cuidador também precisa de tempo para ele. E o cuidador precisa de cuidar-se. Porque uma pessoa que deixa de se cuidar, chega a um determinado ponto que já não consegue cuidar do outro. Porquê? Porque vai ter que cuidar de si, não é? E, portanto, isto é um mundo em aberto e que as pessoas podem explorar. E uma das formas de explorar estas aplicações é irem, então, à Play Store, à tal loja, e existem inúmeras aplicações lá. Basta as pessoas colocarem na lupazinha, portanto, na pesquisa, o interesse que têm, e vai aparecer, então, estas tais aplicações. As pessoas podem instalar, podem ver como é que é a dinâmica, como há várias para o mesmo assunto. A pessoa, se achar que é complicado trabalhar com aquela aplicação, desinstala, que é para ter espaço no telemóvel, não é? E quem não tiver telemóvel, que é tão pequeno, pode comprar um tablet. Ou um tablet já de um familiar que já não queira que tenha trocado por outro. Os netos que queiram um tablet mais à frente podem oferecer o tablet aos avós. Exato, já têm um ecrã maiorzinho e podem teclar já na... E o netinho já pode colocar lá essas aplicações, pois. E os joguinhos para neste interesse, não é? E fazer uma chamada, porque até os tablets também recebem as videochamadas. Nós podemos fazer telefonemas pelo tablet também, porque existem aplicações gratuitas na internet. Portanto, a pessoa tem o pacote da internet, não é? Hoje em dia, praticamente, quando se vai às operadoras, normalmente é a televisão, é o telefone e é a internet, não é? Sai mais barato assim. Exato. Então comprar também internet portátil, que também não fica assim tão caro para quem não quiser ter todas as aplicações. Crisália, nesse aspecto, vai-se ganhando os tais pontos nas operadoras e depois podemos trocar esses pontos pela tal internet móvel para uma emergência que se tenha e que se precise de usar no telefone. Portanto, é uma questão de esta informação chegar às pessoas que não estão tão à vontade com esta tecnologia, não é? E... O ideal seria haver paciência por parte dos familiares filhos, mais jovens. Exatamente. Que é uma forma de convívio também. O meu pai, se estiver a ouvir-me, deve estar a pensar assim: pois, mas tu, quando eu te peço aqui qualquer coisa, é o que a Crisália diz. É tudo a correr, não é? Porque a vida também, de certa forma, é um bocadinho a correr. E nós temos que parar e olhar e perceber que, se formos mais devagarinho, é mais saboroso, não é? E por exemplo, é uma grande alegria nós constatarmos, porque na comunicação é fácil, nós colocamos uma fotografia dos filhotes e os avós vão lá e põem um like, um gosto. E até aprender a tirar fotografias e a filmar também. Exato, Crisália. O telemóvel e o tablet, porque o tablet também faz todas essas coisas, são instrumentos maravilhosos e que realmente é necessário chegarem às pessoas de mais idade. Estamos a chegar ao Natal. Provavelmente os filhotes já estão a pedir aos pais um telemóvel mais topo de gama, um tablet mais avançado, um portátil, não é? E que tal, não é, embrulhar o que temos, reciclar e oferecer aos familiares? Para quê? Para conectarmos todos, já que é difícil por causa das distâncias e todas estas situações. Para os que estão fora, não é na própria casa, um não. na cozinha e outro no quarto, não. anda a jantar através de mensagem. Não, Crisália, em casa pode ser um sino e tocar o sino para o pessoal vir todo para a mesa. Não, Crisália, porque quando nós estamos próximos, são as relações que contam, não é? Aí nós temos que investir nos afetos, não é? Nos afetos de calor, porque não se consegue passar isto através das máquinas, não é? E portanto, isto para as pessoas que estão mais longe, não é? Sim, agora ficamos a olhar uma para a outra. E agora ficamos a olhar uma para a outra, é verdade. Assim, não é, Crisália? Nós estamos aqui a conversar, estamos conectadas, é verdade. E portanto, este foi o tema que trouxe hoje e para refletirmos e para tanto a sensibilidade do próprio que tenha interesse em entrar neste mundo, porque muitas vezes uma das coisas que os leva também a estar com o pé atrás é as notícias que se vão ouvindo, não é? E nós, se pensarmos em tudo o que se passa, qualquer situação tem o lado A e tem o lado B, não é? A moeda tem a face e a coroa. E cabe-nos a nós tirar o melhor partido do que é criado. E a tecnologia tem mais vantagens do que propriamente desvantagens. E isto vai ser um meio que no futuro vai colmatar muito o tal isolamento, a tal solidão que hoje atrapalha bastante a qualidade de vida das pessoas idosas. E não só, também há a solidão acompanhada. Também há a solidão acompanhada. Nós às vezes olhamos, não é, Crisália, na mesma casa, as pessoas estarem à mesa, quer dizer, está ali a família toda e tudo agarrado ao telefone, também nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Haver um meio termo, criar-se um meio termo. Mas isso são desafios para as gerações mais novas, para as gerações mais velhas, se bem que há alguns avós que queixam-se, não é? Que os netos, hoje em dia os netos também já têm a internet no telefone. Mas há avós que nem sequer têm internet em casa, não é? E às vezes isso é assim uma coisa que o neto, já não vou não lá. Não quero a casa da minha avó. É, porque depois não tem aqueles canais todos de bonecos, não há internet e, portanto, nós temos que trabalhar isso em casa também. Para quê? Para perceber que quando se vai à avó, como nós temos isso tudo em casa, quando se vai à casa dos avós, aquele momento é para estar com os avós. É para saber, para lhes perguntar se eles estão bem, como é que têm passado, puxar por eles até novidades, não é? Ou dar as novidades deles aos avós, colocá-los ao corrente do que têm feito e ter esse tempo de qualidade com os avós. Porque hoje em dia temos que perceber que nós podemos retomar o que estamos a ver. Se estávamos a ouvir uma música, podemos retomar a música. Se estávamos a ouvir, a ver um filme, podemos retomar o filme. Podemos pôr para trás. Portanto, hoje em dia, já não há aquela coisa que aquilo só estava a passar no momento e se a gente tinha muito interesse em ver, parava tinha que se tudo ver para poder exatamente. Ver. Exatamente. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia nós já conseguimos retomar a qualquer momento e no ponto onde estávamos a ver, a ler, quando quisermos. Mas aquele momento para estarmos com as pessoas, esse aí continua a ser único. Não vai haver, não dá para voltar atrás, é único. E isto é algo que temos que passar às gerações mais novas. Estamos conversadas? Vamos agora às castanhas. Em dia de São Martinho. É verdade. Ana Luísa, é sempre um gosto estarmos aqui quinzenalmente a falarmos destes temas pertinentes. Muito obrigada, um bem-aja a todos e uma boa semana. Envelhecer Consciente, uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente,